que foi assim, bebê. Essa é pra essas novinhas que gostam de ficar de baratinho. Olha a viola da maldade, bebê. Portal do Arrocha. É a culpa de Ricardo e Rafael Pou. Eu peço um beijo, você vira o rosto. Eu peço um abraço, você me empurra. Digo que vai ser gostoso se ficar do lado, pego de novo. Sente que você me quer, cê sabe, eu quero também. Facilita, colabora. Vem novinha, vem agora. Com gás sozinho. Vou na pra ninguém. E aqui com gás sozinho, viola da maldade. E você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de... Opa! Olha a viola da maldade, bebê. E você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. E a culpa é de Ricardo e Rafael Boa. Você paga de santinha, novinha. Você é safada toda, hein? Eu peço um beijo, você vira o rosto. Eu peço um abraço, você me empurra. Digo que vai ser gostoso se ficar do lado, pego de novo. Sente que você me quer, você sabe, eu quero também. Facilita, colabora, vem santinha, vem agora. Vem com gás vazio que não tem pra ninguém. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. E você paga de santinha, mas eu tenho certeza. A sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. A sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Vai! Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. A sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha. Sua testa tá escrito safadeza. Não vem de baratinho pra cima de mim, não. Você é safadinha, sim, viu, filha? Escrito safadeza. Gás vazio, negão.